Sou mais um da kamikaze, macaco velho de cela, avassalado. No linguajado de favela pode vir toda a milícia, mas vem aí em comboio, é um rap pra cada tapa, cada chute, cada soco. Mil motivos pra matar, mil motivos pra morrer, mil razões pra eu prosseguir, mil inimigos pra eu combater. Mil fitas, mil erros, mil bandidos, mil desejos, mil tretas, mil corres, mil mortes que todos os dias vejo. Mil ladrão, mil corrupto, mil PM, mil defunto, mil que morre na fita sem usufruir do lucro. Mil presos no inferno, mil manos que tão sem teto. Mil reais por mês não é nada na selva de concreto. Mil pra mim, mil pra nós, mil bandido no meu clã, mil que gladia na bagaça sem pensar no amanhã. Mil perdões, seu Jesus, mil pedras na minha cruz, mil pecados cometidos na agência de capuz. Kamikaze, nem que eu morra, nem que eu mate. Kamikaze, ao ataque. Kamikaze, no bang é disposição. Kamikaze, matar pra não morrer é o X da questão. Kamikaze, nem que eu morra, nem que eu mate. Kamikaze, ao ataque. Kamikaze, no bang é disposição. Kamikaze, matar pra não morrer é o X da questão. Luxo, status, modelo na cama, as dragas, as onças, as tretas, as donas, as notas, as moedas, as carretas, as máquinas, as drogas, o lucro, as putas, as pratas, depositar réu na ponte pra poder colher os diamantes, cultivar da raiz ao pé, trampar em cima dos bang, fortificar os armamentos, abrir fogo nos tamanda, executar os que colam na banca e só põe bagana. Kamikaze, nem que eu morra, nem que eu mate, é CTS, viaja não, que eu sou mais um da kamikaze. Mil indignações, mil e uma utilidades, mil palavras cruzadas contra mais de mil covardes. Né não Zé, né não Tio, né não Kimba, né não Divinim, né não Barrabás, Jonin, Marquinhos, Giovanni, Reba, Junin. Meu arsenal de guerra não tem pra balística, o sentimento é bélico nessa vida bandida. Kamikaze, nem que eu morra, nem que eu mate. Kamikaze, ao ataque. Kamikaze, no bang é disposição. Kamikaze, matar pra não morrer é o X da questão. Kamikaze, nem que eu morra, nem que eu mate. Kamikaze, ao ataque. Kamikaze, no bang é disposição. Kamikaze, matar pra não morrer é o X da questão. Mil ações, mil reações, meus mil me dá em cifrões. Kamikaze, a máfia que eterniza suas ações. Mil que mata pra não morrer, mil que morre porque não matou. Mil que vive, mil que rouba, mil que tão pelo amor. Escorpião na mão, estopim aceso, disposição no bang pra não ser mais um dedo de gesso. Pavio sempre curto, pulou de finca pra morte. Mil que ganha, mil que perde, mil que mata, mil que morre. Os tanques de guerra no campo, minado no voa. No zunda, fuzil, pau, fogo cruzado, a bala zoa. Me tornei um aguerrido em meio a essa guerrilha. O oposto quer ganhar a guerra de espuleta e forquilha. CTS, Bela Dona, Luke 3, um só fidalgo. Do KJ Bola, vários louco, novo cenário. A banca, a gangue, um por todos, todos pelas moedas. Indústria kamikaze, máquina de fazer poeta. Kamikaze, nem que eu morra, nem que eu mate. Kamikaze, ao ataque. Kamikaze, no bang é disposição. Kamikaze, matar pra não morrer é o X da questão. Kamikaze, nem que eu morra, nem que eu mate. Kamikaze, ao ataque. Kamikaze, no bang é disposição. Kamikaze, matar pra não morrer é o X da questão.